Leste o crime. Vampiro de terno no planalto formando seu time. Contra o povo sanciona, o sangue derrama. Desigualdade faz a massa nadar mais na lama. Ninguém engana quem venceu com o sofrimento. A juventude tá morrendo antes do seu tempo. Na Tiradentes quem encosta sabe como é. Já foi um dia orquestrada pelo Lucifer. Muita matança rio de sangue na faixa de casa. Da Tiradentes se tungir, dragão cospe bala. Na Castro Alves, Barro Branco, Vila Holanda do Golfo. Nunca se viu tantas matanças, centenas de corpo. Quem me conhece, me respeita, não ando sozinho. Tenho postura, vim das trancas, não perdi meu brilho. Quebrada monstra conhecida pelos quatro cantos. Sejam bem-vindos à cidade Tiradentes. Baixe suas armas de ferro, pecador.